Tava no meu canto, se perguntando a todo tempo o que a mulher da minha vida nessas horas tá fazendo. Um diamante jogado na lama que só teve fama de um coração petrificado que nunca ama. Não demorou pra conhecer no modo ABNT, teclas sobre teclas. Eu já vi você passando com uma cara séria e com uma roupa da escola, e eu pensando, é uma dessas que eu acho da hora. O conto da novela não existe nem do filme. Eu me vi limpando o fio pra te fazer convite, te receber em casa na intenção de ensinar. Até queria, mas mudou pra aprender a amar. Pode entrar, senta, sinta-se à vontade. Aproveita que é só hoje que dura essa amizade. Segurando a distância, observando pelo óculos. Não deu pra ver seu corpo, o destaque foi seus olhos. Tampinha, piada, dói, história de vida ou de morte. Era o que eu tinha pra tentar a sorte. A noite chega, a hora passou, nem viu, mas espantada ficou sua cara quando se ouviu aquele pedido louco. Muda sua vida, não te dá alternativa, te deixa sem saída. E quem diria, direto, indiscreto, fiz o certo. Sua confirmação criou a base do castelo. 5 dias se passa e se torna minha namorada. Minha ficha que não caía, meu sonho não acabava. Sem impressionar, com milhões de qualidade, conquistei você com as palavras cheias de verdade. E nunca é tarde pra ser romântico e ter nos planos de smoking. Ver você de vestido longo e branco. Daqui 5 anos da risada dessa letra. Tava fraca e acredite que de coração foi feita. Pra quem esteve comigo na saúde e na doença, teve compreensão quando eu pedi a paciência. O presente mais bonito eu queria dar, mas não consigo. Pego uma base e faço aquilo que acredito. Vale mais que os quilates, restaurante 5 estrelas. Me rendeu mais uma faixa de palavras verdadeiras. É por você, guerreira, com dezenas de apelido. Nessa letra resumindo tudo aquilo que eu sinto.